Capítulo 22. O significado do Natal. Em toda parte, em toda parte, hoje é Natal. Phillips Brooks. Saber que havia no mundo milhões de pessoas que nunca ouviram falar do Natal não era importante para o poeta. Em relação ao propósito do seu poema, ele estava expressando uma realidade emocional, não uma realidade estatística. Em todo o mundo ocidental, temos a tendência de seguir o poeta e encarar o Natal emocionalmente, não como um fato concreto. É o romantismo do Natal que confere um apelo extraordinário àquele grupo relativamente pequeno de pessoas ao redor do mundo que o comemora com regularidade. Somos tão envolvidos pela empolgação das festas de fim de ano que esquecemos que o apelo romântico é o fator menos importante do Natal. A teologia do Natal se perde facilmente sob a alegria de empacotar presentes, mas, além de seu significado teológico, não há nenhum outro. Uma meia dúzia de cânticos doutrinários serve para manter viva a grande verdade da encarnação, mas com exceção disso, a música popular natalina não possui uma verdade duradoura. O camundongo inglês não emociona o Tannenbaum alemão, tão belo e encantador. E as renas americanas de nariz vermelho, que não merecem nenhum elogio, tomaram o lugar da poesia e da canção de Natal. Tudo isso, mas o velho e feliz Papai Noel, substituíram a teologia cristã. Não podemos esquecer que a Igreja é a guardiã de uma verdade tão séria e urgente que sua importância não pode ser minimizada, e tão vasta e incompreensível que até um apóstolo não tentou explicá-la, ao contrário, e explodiu de dentro dele como uma exclamação de assombro. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3, verso 16. É o que a Igreja está tentando dizer à humanidade, mas hoje sua voz é frágil e fraca e raramente ouvida entre o som estridente e comercializado da canção Noite Feliz. Não parece estranho que muitas pessoas se empolguem com o Natal e pouquíssimas parem para querer saber o seu significado. Mas suponho que esse fenômeno estranho esteja em completa harmonia com o nosso infeliz hábito humano de ampliar as trivialidades e deixar de lado os assuntos mais importantes. O mesmo homem que verifica o estado dos pneus e consulta o mapa rodoviário com extremo cuidado antes de iniciar uma viagem, pode percorrer um caminho sem volta durante a vida inteira, sem nunca ter parado para perguntar se está indo na direção certa. A mensagem do Natal, quando despojada de seus tons pagãos, é relativamente simples. Deus veio ao mundo em forma humana. A questão do significado gira em torno deste único dogma. Deus veio ou não veio? Ele vem ou não vem? E o acúmulo imenso de emoções, ou melhor, de noções sentimentais e práticas românticas que fazem parte de nosso Natal moderno, não comprova nenhum dos lados. Certos mestres religiosos nos tempos apostólicos recusavam-se a acreditar que Jesus era realmente o Deus que veio em forma humana. Estavam dispostos a usar a linguagem fatigante e falsamente fervorosa para descrever a gloriosa encarnação divina, mas não aceitavam a sua divindade. A filosofia básica deles os proibia de acreditar que poderia haver uma união entre Deus e a carne humana. A matéria, eles diziam, é essencialmente má. Deus, que é impecavelmente santo, jamais se permitiria ter contato com o mal. A carne humana é matéria, portanto Deus não veio como humano. É claro que não seria difícil rejeitar esse ensinamento negativo, bastaria demonstrar o erro da premissa principal, a pecaminosidade inerente à matéria, e a coisa toda desmoronaria. Mas isso seria fazer a razão competir com a razão e tirar do reino da fé o mistério de piedade e transformá-la simplesmente em outra filosofia religiosa. Teríamos então racionalismo com um frágil verniz cristão. Quanto demoraria para o verniz descascar e sobrar apenas o racionalismo? Embora a fé contenha um elemento da razão, ela é essencialmente moral, não intelectual. No Novo Testamento, a descrença é pecado, mas não poderia ser pecado se a crença não fosse mais que um veredito com base em evidências. Não há nada de irracional na mensagem cristã, mas seu apelo não tem como objetivo primordial a razão. Em um tempo específico, em um determinado lugar, Deus tornou-se carne, mas a transcendência de Cristo sobre a consciência humana não é histórica, é íntima, direta e pessoal. A vinda de Cristo à manjedoura em Belém estava em harmonia com o fato fundamental de sua presença secreta no mundo, antes da encarnação, como a luz que ilumina todo homem. A soma dos ensinamentos do Novo Testamento a esse respeito é que as declarações de Cristo não necessitam de comprovação e serão rejeitadas apenas por aqueles que amam o mal. Sempre que pregamos a mensagem de Cristo no poder do Espírito, um tribunal é montado e cada ouvinte é julgado de acordo com a sua reação à mensagem. A responsabilidade moral do ouvinte não está ligada a uma lição de história religiosa, mas à pessoa divina que agora o confronta. Em toda parte, hoje é Natal. Mas Natal significa mais do que se imagina popularmente, ou não significa nada. É melhor decidirmos.